Our follow-up hotel 022, climb flight level 390. 022, continue climb to 390, book a departure, Z-bar transition. Book a departure, Z-bar, at level 390, hotel 022. 601, continua aproximação, aguardando pista livre, QNH 1097. 2017, aguardando a pista livre. Intensidade do vento, por gentileza? Bom, no 601, o vento é 190 graus, 1009. Sala de chamador, boa noite, 1090 graus, 1090. Gente, ele pouso, obrigado, 1060 hora. 35415, decolou os 34, chama na sequência 1208. 1208, boa tarde. É. Agora é nessa, cliente autorizado 360, ele apresentou 17, decola da 10, por 208. Controle o 021, transponder o 927. Protegimento corrente, chama para pushback, acionamento. Reportará. 37182 ao bordo, alternando com 24 horas de autonomia. Siga. Hotel 1127, entrada da pushback. 367, confirma pessoas a bordo. 182, senhor. 1182 a bordo, altímetro 1097, táxi via Índia Alfa. Ponto espera, torre 118, acima 95, bom voo. Índia Alfa, ponto espera, 1185, boa noite, 377. Under 077, cleared for push and start, call ready for taxi. 077, cara, mas push back, for taxi. Solo 1856, a posição 2 para push e acionamento. Aguarde, eu passo para push back no setor. Aguardado. Solo gol no 75, acionamento posterior, pushback. Suficiente, chama para o pushback. Chama o pushback. 4206, autorizado, chama para o táxi. Uno, solo 35, livre direito, chama para a sequência 121, decimal 9. 219, 1601. Sala identificação 273, destra 2010-2017. Seguindo aqui até 2017, com 273. Aguardando a liberação. Torre Salvador, boa tarde. Eu estou aqui 367, no ponto de espera da 10.1. Sala 3567, autorizado alinhar e manter pista no zero. Autorizado aliar e manter na média, para 3567. Sala Salvador, boa tarde, RP 6720, confirmação Sierra. Boa tarde, 6720, prossiga. Costa HD1, senhor. 360 ao nível. Autorizado Galeão, nível 360, via Persolu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5076, corteja. Autorizado Galeão, nível 360, via controle, decola 10, curva direita, da Euleda Bridge. 208, controle, e no transporte 5076, web, S2. Protejamento corrente, chama para pushback, acionamento. Bora. Sala Gol na 7, pushback, 408. Aguarde para o pushback no 755. mantém posição, aguarde a aeronave que vai sair no táxi. É Portugal 022, contact now is 5126.85, if unable, 125.45, salam. 12685, if unable, 125.45, Portugal 022, bye bye. 106 a bordo, altímetro no 07, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 1.95, bom voo. Essa aqui vai via Índia Alfa, ponto de espera da 0.25, 42 graus, bom. Porto 601, táxi via Juliette para o portão 3, observando o azul, saindo do táxi. Portão 3, observando azul, 601. Fala, Salvador, TP 5219, tem da informação Sierra. 5219, pronto para a cópia? Vocês contam para a cópia. 5219, autorizado conquista, nível 200, saída Arbor após DCT. Decola da 10, curva direito, controle 120, decimal 8. Aciona 5077, coteja. Da conquista, autorizado 200, saída Arbor após Arbor DCT. Decola da 10, com curva direita após frequência do controle 120, decimal 8, 5077, no transponder TV 5219. Método correto, chama para pushback acionamento. Bora. Alô, Zoro 85, seria precisão? 256, temos a aeronave já soltando o trator no setor de trás do pátio. Vai aguardar passar no táxi, estimado de 3 a 4 minutos. Ok, aguardando. 4206, está autorizada a linha de decolar, pista 10, vento 190 graus, 10 mais. Linha decolada, 10, 4206. 925, aguarde número 2 para pushback no setor. Aguarde. Poderia confirmar a informação, senhor? 925, vai aguardar. É o número 2 para pushback no setor. Taxi 2-8-1-0-1-7, taxi via India and Alpha, holding short call tower 118.95, have a good flight. Condor 077, taxi via India, I'm ready tower 118.95, connect 1-1-7, thanks. Coordenação com a equipe de solo, após passagem do Condor. Do 767 da Condor na retaguarda, autorizado para o pushback acionamento, chama para o táxi. Fazer passagem de Condor, autorizado, pushback, chama táxi. Azul 4206, tem livre decolagem da 10. Desce para 2.000 pés, ajuste no 017, mantém a chegada amarela. 2 amperes na margem, 3.2.4. Azul 4206, decolou aos 43, chame o controle na frequência 120.18. Controle 120.18, um bom final de domingo. Controle Salvador, Azul 4206, boa noite. Levado QNH 1017. É 1476. Fuca 370-4206. 1273, autorizado a aliança, ponto estabilizado, voo 1273. Camarada estabilizado, voo 273. Travado, Chanel. Chanel 6143, seu livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 09 mais. Livre pouso 6143. 156 após o sonda, está autorizado por estacionamento? Ah, tem um chão para o táxi. Chama táxi, obrigado. Condor 077, maintain holding point. Holding short, I wonder, Condor 077. Sal, Laguna 7148, a porta. Interna Campina, escritório da Dona Cia, pela tarde. 2148 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via pátio, até através do portão meia dúzia, no 755. Marca até através de meia dúzia, no 7.5. Ciente, a porta vertical, Yankee Serra Serra. 0, via Pêndulo 1-0, saída da El, Leda Bridge. Decola da 1-0, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 5107, coteja. Cotejamento com a Etna para pushback sonamento. Travesse 06, agora na 7. Gente, mantém a posição, aguarde para prosseguir no táxi. Vazando, 7. Delza, o Trip 5415, boa tarde. O 415, controle Salvador, prossiga. Condor 077, line up and maintain runway 10. Condor 077, line up and wait runway 10. Contact Delta 143, no solo 48, nível Brasília, qual o nome desse? O 925. aguarde, temos duas aeronaves para passar na retaguarda. Solo Salvador, perdão. Reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Voo no 856 para o táxi, 177 a bordo, 3:10, alternando Natal. 1288, alternando 2:60. 288-260, dá 3567. Ponte espera a torre 1985, bom voo. India Alfa, ponte espera 1895, 1856, bom trabalho. Fono 755, táxi via India Alfa, no ponte espera a torre 1985, bom voo. India Alfa, ponte espera 1895, boa. Solo Web 6720, pushback e acionamento posição 6. Aguarde mais alguns instantes, tem uma aeronave quebrando a retaguarda. Ok, guardando a sua autorização. Sante 20 no 62, chame táxi. E depois chama o táxi para o F-67. Salvador, voo 273, boa noite, passando o marcador externo, visual, baixa travou. Sono 273, feliz de pouso, pistão na zero, vento 200 graus, 099, QNH 1097. Ok, ajustado 17, vento 200.9, ele pousa na pista 10, com 273. Condo 077, airborne F50, contato Salvador, approach control, frequency 120.8. Quando vai, quando vai, quando vai? Confirme? Igualmente. Condo 077, Airborne F50, contact frequency 120.8. Condo 077, climb to 310. Condo 077, on the Puka departure, at the Roman Uniform Transition, we count to level 310. Terminado, mantenha 140, chama Ilhéus 120, decimal 1. Boa tarde. Boa tarde. Vai estar com a via Alfa, após via Índia, vai seguir o Boeing da Varig. Da Gol com Legenda Varg, via Indy Alpha, após 118.95, a torre altímetro 1.07, no bom voo. Ok, seguindo Varg, via Indy Alpha Índia, e chama a torre 395, o ajuste 1.07, a via 672. Pátio Indy Alpha. Pátio Indy Alpha. Pronto, Salvador, Gol 1.273. Juliette via Alfa, reporte antes da Juliette na ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, gol na 273. Decolado 55, controle 120 decimal 8, bom gol. 208, 256. Salvador, TP52, 19 com 44 a borda, 3 horas e 45 minutos de autonomia e alterna Salvador, tá pronto para o táxi. Tropel Bigo, 925. 44 a borda, 3 horas e 30 minutos de autonomia. Direita Indy Alpha, 118.95, altímetro 10 no Sante, dá um bom voo e boa tarde, 95. Bate Indy Alpha, no ponto de espera de 295, Tupi 5219, obrigado, boa tarde. Tô, tenho medo. Santa 3894, estabilizado e ele entra no zero. Santa 3894, cheque o trem, livre pouso não no zero, vento no 80 graus, com no 09, altímetro no 0 no 7. Vente no 0 no 7, baixar travado 3894. 1755, decolado ao 56, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom voo. Controle, gol 1755, decolou. 755360, Rodel. Rael subindo 360. 50 a bordo, a autonomia é de 3 horas e 50 minutos, alterna com. Confirma pro B? 150. Alfa, ponte espera 2895, altímetro 1017, tem um bom voo. 1017, dá altímetro, está autorizado, no ponte espera 2895, passa de voo, 925. Segundo dia litoral, 0142 em transponder, em acesso. 10895, ponte espera, bom voo. Ok, tá passando com o número 3 da TP 5219 e chama de 895 no ponto de espera, obrigado. Salvador, 1601 da Gol para o Galeão. Noite Gol 601, 360, só um minuto, prepara da El. Da El, 360, obrigado, aguardando a costa. Pronto, bom nome desse. 708. Pode entrar, tranquilo, mas está aqui, mas tem nome desse. Pode prosseguir, senhor. É essa obra aqui na alça, tem algum estimado para o término dela? 412545. Não, não foi nos passado nenhuma previsão, né, do término, nem início de obras ainda, no momento ainda não. Entendi. É uma obra subterrânea? Tem mais de um ano já. Entendi, mas é subterrânea a obra? É, afirmo, pelo que entendemos, é um problema no leito e é um problema bem profundo. Então vai demandar aí um certo recurso para sanar o problema. Ah, entendi. Explica porque a gente nunca vê ninguém trabalhando aqui em cima. Afirmativo. Beleza, então, obrigado. 159, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, 32. Voo 1273, está próximo a Juliette. Tem essa Juliette, aguardar a liberação da TR da Trip e após prosseguir para o portão 04, voo 1273. Gente, está autorizado a ingressar na Juliette, aguardando a liberação para prosseguir para o 04, voo 1273. Solo Salvador, 32294, liberando. Boa noite, 3294, via Alfa, reporte da Juliette, vai ingresso. Boa noite, Alfa, reporte da Juliette, 3294. Ali, mantendo zero. Ali, mantendo zero, Ali, 7-2-0. 0-1. 6-0-1, Galeão, nível 3-6-2-0, está autorizado, via Presolo 1-0, até SMAP, Sierra Mike Alfa Papa, SMAP, após conforme a rota do plano, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5-1-1-4, controle 1-2-0, décima 8. Solo controlado em mar. Fala em solo controlado em mar, Alfa, Sanguinha, Serra. Pra direita, Dael, Leda, Brito. Controle 1208. E o transporte 5114. Chama agora Recife, 2685, alterna 12545 no 856. 2685, 2545, 856. Direto Lúvito, direto Barbacena e após conforme. Beleza, obrigado. Agora o 1601 reportando a passagem. Para puxar o seu nome, estacionamento 201 no portão 10. 1-0, está autorizado, estacionamento 201, chama o táxi. Vai ser o Juliette, 3894. Juliette, portão 62, 3894. Juliette para o 62, 3894.